Ei, parou, tu deu problema aqui. Deu problema. Para, tá no ar. Para, tá no ar, desgraçado. Apostado. Atlântida. Quê? Não tá entrando a trilha, cara. Não tá entrando a trilha. Alguém faz a trilha ao vivo aí. Tu não, Odisseu. Só o pandeiro agora. Só... Meu Deus. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântica. Estamos de novo aqui, somos persistentes, aqui insistindo no erro do Pretinho Básico, todos os dias às 13 e às 18 horas. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria e preferência pelo Pretinho, fidelidade junto ao Pretinho Básico. Estamos com a telefone, por falar em fidelidade, telefonia Big e Damiler, a moda está nas ruas e os alegres meninos cantores do Pretinho. Maurício Amaral. Eu tô muito bem. Muito bom, Maurício Amaral. E tu, Porazinho? Mas. Os guris passaram o dia inteiro aqui na rádio, mas não estavam trabalhando. Não. A gente tava. Estavam discutindo ideias. Não, discutir ideia é trabalhar. Eu tava aqui vendo TV. Ouvindo rádio e vendo TV. Falaram pra gente que ia ter a final da Champions League. Hoje a gente acreditou. Boa. Ficamos aí vendo uma tela. Muito bem. E aí, Cajazinho? E aí, beleza? Tudo certo? Beleza. Boa tarde, Mr. P. Boa tarde. Tudo bem aí? Tudo bem. Aí. Alcemar! Que beleza! O mais engraçado de tudo é que o Alcemar tá também com a gente desde 1:30, 2 da tarde e acabou o Pretinho. O Alcemar chegou aqui na rádio pra passar a tarde inteira. Passando reboco, né? E o Alcemar tá com essa roupa o dia inteiro trabalhando. Imagina o budu do estúdio, querido ouvinte. Sabe que o Alcemar tá com a camisa do bar do meu querido primo Arthur Vontobre, de Santa fera. Maria, Moto Garagem. Moto Garagem. Mal de sobrenome, o primo do Porto. Abraço do Vontobre, foca do Moto Garagem. Muito bem. E a estrela móvel do Pretinho Básico acorda o sul do Brasil todo domingo às 6 da manhã. Neto Fagundes! Neto Fagundes do Galpão Crioulo. Fala, meu bruxo, beleza? Oh, meu compadre, seja bem-vindo, compadre. Prazer muito grande em conversar com Santa Catarina e com o Rio Grande do Sul e agradecer o imenso carinho que as pessoas têm pelo Galpão Crioulo, programa que está há quase 30 anos na televisão brasileira aí, tá comandado pelo tio Nico, né? Antônio Augusto Fagundes, que no dia 12 vai casar. Vai casar o tio Nico! Dia dos namorados, vai casar. Conseguiram fisgar o tio Nico, então. Como diz o Paulinho, meu irmão, é o Kate Richard dos Fagundes. É o Kate Richard dos Fagundes. Quem é o Felizardo? A Felizarda. Como assim, cara? Tá certo com a G hoje em dia, a gente faz isso. Um ícone do jornalismo, né? Eu já vi os Fagundes matando por menos. É verdade. Peixeira come. Eu sei o que mais mata. A mula sem cabeça começou como uma brincadeira. Meu culpado. Toda sorte. Um abraço sorte. Pra Anitta também, né? Pra Ana Lúcia, que é a companheira do tio Nico aí. Sorte pro tio Nico e pra sua cônjuge. Isso aí. Neste novo momento da vida. Antes de começar aqui os destaques comentados do Clique RBS, queria mandar um grande abraço pro nosso querido ouvinte Francisco Garcia, que é diretor, presidente, sócio. Manda chuva. O cara magnata. É grandão. Grande fera. Na Nestlé, que também é top of mind produtos na categoria chocolates, eleita ontem pela revista Amanhã, lá na festa conosco e tal. E aí eles nos mandou, o querido Garcia nos mandou aqui toneladas de chocolate. Muito obrigado, querido, pelo carinho e pelos produtos. Tamo junto. Aliás, vem aí Kit Kat pro sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Adoro. Santa Catarina e Paraná, agora vai ter Kit Kat. Não precisa ir lá no Uruguai buscar Kit Kat então, pra comer. Nos free shops dos aeroportos. Chega de free shop. Tu frequenta muito free shop, Alcemar? Eu gostei, sim, free shop. É mesmo? É baratinho, né? Baratinho, né? Whisky mais barato, whisky né? Quer tomar cachaça bagaceira, eu solto um whisky aqui. Como é falar free shop, né? Como é que fala free shop? Qual foi a última vez que tu viajou pro exterior, Alcemar? Entrou num free shop? Foi agora há pouco foi pra Buenos Aires. Ah, aí nós paramos ali no aeroporto. Foi Padão? Foi Padão? Aeroporto de Carrasco. Carrasco. E tem um free shop ali. Tá gigante, ah, okay. Okay. Ah, tá gigante. É, muito tá trabalho, gigante, né? Quem é que paga? Aí. Quem é que paga as viagens do casal? O Adão ou tu? Ah, o mestre da obra paga. É, cara. Destaque do Clique RBS: a Dilma suspendeu a produção de kit. Cat. O cara acabou de anunciar. Parou, parou tudo, cara. Não, capaz, esse ela não, ela não pode fazer. A Dilma suspendeu a produção do kit anti-homofobia. O material estava sendo elaborado pelo Como São as Coisas, né, cara? Nós aqui no Pretinho Básico, mais uma vez, saindo na frente, buscando um diferencial junto aos outros programas, de outros veículos, ou até mesmo veículos da casa. Nós trouxemos para o programa hoje, neste momento aqui turbulento, onde se discute a homofobia, o nojo, o asco ao homossexual, uma coisa abominável. Nós trouxemos um homossexual assumido, inteligente, esclarecido. No programa da Uma. No programa da Uma da Tarde, que vai reprisar devido ao seu sucesso. Vai reprisar no sábado às 13 horas. Nós trouxemos o nosso querido Paulinho Becon hoje pra Becon se juntar aqui à mesa do Pretinho e dar continuidade nesse projeto que é mundial, né, cara? O material estava sendo elaborado pelo Ministério da Educação para distribuir nas escolas do país o kit anti-homofobia. De acordo com o comunicado oficial, a presidente Dilma Rousseff assistiu vídeos do chamado kit e não gostou do tom das produções. São três vídeos que contêm mensagens sobre transexualidade, bissexualidade e homossexualidade. O material deveria ser distribuído a 6 mil escolas de ensino médio e irá contribuir, ou iria contribuir, para a redução da discriminação. Fala, Amaral. Na verdade, isso é o comunicado oficial. O que que aconteceu? A Dilma se reuniu com a bancada religiosa hoje à tarde, certo, tá? E a bancada religiosa botou a Dilma contra a parede. Ou tu suspende a distribuição do kit homofobia, ou a gente convoca o Palote pra se explicar. Então, coisa boa isso. Cara, me deu um nojo quando eu li essa notícia. Beleza, né, cara? Então, pra não ter o Palote, porque a bancada religiosa é grande. Claro. Então, pra não ter o Palote convocado pra se explicar no Congresso, a Dilma suspendeu o kit anti-homofobia que a bancada religiosa é contra. Cara, em algum lugar estoura o troço, né, cara? Esse material foi elogiadíssimo pela Unesco, pela ONU. Uma coisa séria, uma coisa importante pra esse país. Os vídeos estão no Clique RBS, porque antes de serem divulgados, foram publicados na internet. E aí, por uma manobra política... Manobra política, isso aí. Que aí a gente patina na evolução. Fala, Porã. Não comentando sobre o que o Maurício disse, né? Porque eu não tive acesso ao kit homofobia, mas eu comecei a listar aqui alguns probleminhas do Ministério da Educação, né, cara? O Enem não dá certo. Não. O ProUni tem problemas. Tem. Os livros didáticos, uma vergonha. A gente já falou aqui semana passada. E agora tem o kit homofobia também, o Ministério da Educação. Alguma coisa tem que ser revista lá, né, cara? Mesmo que tenha sido aí uma manobra política dos religiosos. Mas peraí, cara. Lembra que a gente falou hoje da capacitação para ocupar um cargo público? Sim. Você sabe quem é a ministra da Educação? É o Fernando Haddad. Com a Holanda. Da cultura. O Fernando Haddad, ele é um dos caras cotados pelo Lula para uma possível sucessão em São Paulo. Né? E na verdade, parece ser um ministro muito bem intencionado. Na intenção, ele parece ser muito bom, mas pode estar muito mal assessorado, cara. Mas e mais do que isso, né, Porazinho? A presidente Dilma Rousseff também queria aprovar e liberar o kit anti-homofobia. Mas ela bem intencionada. Porém, manobras impuseram, ou necessidades impostas fizeram com que ela mudasse de ideia. Pois é. Quer dizer, todo mundo tem um rabinho de alguém preso, né, cara? Isso é impressionante. Claro, é isso aí. O governo não consegue quórum para aprovar aumento dos professores pelo segundo dia consecutivo. Por conta da falta de deputados no plenário, professores gaúchos podem ficar sem reajuste neste mês. Eram necessários 28 deputados em plenário para a votação, no entanto, apenas 26 registraram presença. Antes de continuar, vocês não acham que isso é combinado? Exato, mas é isso que eu ia combinado. Falar. Isso é uma outra manobra política muito comum. Aí, na hora muito de, comum. Vê se no dia de votar o reajuste deles tinha 180 deputados. Tinha mais deputados do que vaga. É uma vergonha. Isso com é uma manobra isso, política. A folha de pagamento que será paga no final deste mês não deve vir com o aumento. Isso é uma palhaçada, é cara. É assim, cara, não tem nome isso, entende? É nojento. É nojento, é baixo, é. Péssimo! Estudante Lucas Espernal vai a júri popular em Santa Catarina. Ele responde pelo acidente que provocou a morte de 3 pessoas no final de 2009 em Camboriú, em Balneário. O acidente foi registrado no cruzamento da rua 2000 com a Terceira Avenida por volta das 5 horas da manhã do dia 20 de dezembro. Era um domingo. O carro do cara, do estudante, atingiu um táxi e 2 passageiros morreram no local. O motorista do veículo morreu a caminho do hospital. Dos 3 passageiros, então ele matou os 3. O estudante sofreu ferimentos leves e com a batida o carro conduzido por ele invadiu ainda uma loja. Mas como era 5 da manhã, a princípio... Mas consternou, né? Sim, sem dúvida. A sociedade. Sem dúvida. Deu sorte ainda que 5 da manhã a loja podia estar fechada. A loja está fechada. Itamar Franco está internado em São Paulo. O Itamar Franco está com leucemia. O ex-presidente está no Hospital Albert Einstein com a doença no estágio inicial ainda. O Itamar, que era é atualmente senador, tem 81 anos. Que coisa. O Itamar Franco, que foi um presidente, né, que sucedeu o Collor, era o vice do Collor, e ele ficou marcado por 2 coisas. Uma por ter relançado o Fusca. E outra por causa da vagabunda lá que ele andava. Isso, com todo respeito, né? Com todo respeito àquela moça de família. Ia pro carnaval sem calcinha e tirava foto ao lado do palanque. Que beleza. Como é que era o nome da criança? Lilian Ramos, cara. A Lilian Ramos mostrou. É comparado. A Lilian Ramos é mais ou menos assim, que é mais antigo, assim. Opa! Quem é mais antigo como nós aqui, o Pedro 90 não, Pedro né? 90, Pedro 90 não. Mas a Lilian Ramos é mais ou menos como a fogueteira do Maracanã. Vocês lembram da fogueteira do Maracanã? Bota no Google aí, fogueteira do Maracanã. Que fiasco aquilo, né, cara? O goleiro se fazendo, goleiro melhor ator. Chile, né? Era Brasil e Chile. Aí foi um jogo Brasil e Chile com o Rojas. Rojas, goleiro do Chile, que depois veio pro São Paulo e ficou treinando goleiros no São Paulo durante muito tempo. Simulou que tinha sido atingido por um foguete pra parar o jogo e tal. E o Brasil. O foguete passou a 3 quilômetros. E o Chile acabou sendo suspenso de, acho que, 2 Copas do Mundo, né? 2 eliminatórias. Mas enfim, e aí se achou a fogueteira no meio do Maracanã. E aí a fogueteira já foi pra Playboy. Uma loucura aquilo. Santa Catarina registra a primeira apreensão de Oxy. A droga foi encontrada enterrada no terreno de uma casa em Araranguá. O Oxy é um subproduto da cocaína acrescido de querosene e cal. Meu Deus! É mais tóxico e mais barato que o crack. Que coisa. Muito mais letal. Fica a dica, mata mais rápido. Se você quer se matar, vai no Oxy. Não vai no crack mais, né? Vai no Oxy. Se mata logo. Lojas de shopping esperam aumentar vendas em 10% no Dia dos Namorados. Perfumes, roupas, chocolates e calçados devem ser os presentes mais procurados. Eu não aguento mais isso aí, cara. O quê, cara? Esse negócio aí, todo mês tem que comprar uma coisa. Mas não precisa, porra. Todo mês tem, cara. Mas não precisa comprar. É dia das mães, dia dos namorados. Dia da secretária. Dia da amante, dia da secretária. Mas não precisa dar presente pra todo mundo, porra. É pra quem é mais importante. Pra quem mãe. Mãe, os filhos. Tu não tem mais namorada, porra. Pra mãe eu dei presente. Não, a esposa é uma eterna. Pra mãe dia da criança, filho. Só pra mãe dos meus filhos eu dei pra mim, eu não dei. O dia da vizinha também, coisa, né? Coisa feia, né? Vai ter lá, cara. Mas é legal a gente presentear quem a gente quer bem, independente da data, né? Posso trazer um presente? Pode. Dia dos namorados? Claro. Vai te sentir à vontade? Mas o que é isso? Eu vou, cara. Eu não vou relacionar o presente com a data. Tudo bem. Né? Mas o porquê quer que eu dê uns dias antes? Cara, será que estou ouvindo bem o lance? Os caras providência aí, cara, tem gente dando um dia antes. Cara. Isso! Cara, querem ficar mais à vontade? Falar nisso, cara. Vamos rodar então, vamos ver aí, Girimum, com os pratos do dia. Não, opa, não temos lá. Ah, debochando, né, meu? Tá pegando teu pé, viu, Gilimão? Tá debochando. Tá pisoteando. Era demais o lance, né, velho? E aí tá debochando em mim, cara. Vai então, tu, Mr. P. Cadela perdida. Opa, cara. Uma cadela perdida. Eu tive muitas cadelas perdidas na minha vida. Pessoal, lembranças do Toró. Loucura. Cachorro, não. Cadela perdida é o que eu mais tive. Vamos deixar o Pi, né? Vai, Pi. A cadela perdida em Caxias do Sul, no bairro Lourdes, uma Yorkshire. Atende pelo nome de Prince. Prince. Vem, Prince, vem. E há uma recompensa em jogo, num valor bom. Ó. Não preciso falar, mas não. É um bom boa recompensa. Cara, acho que eu vou devolver a Prince. Tá com o castelhano. Tá valendo, tá valendo. Cara, tô pensando em devolver a Prince. Quanto ganha mesmo? Ó, tô só fazendo sinal pra ti. Sério? Vale a pena. Uma boa recompensa. É. Então, eu vou dar o telefone aqui, atenção. 54, portanto, Serra Gaúcha, 99-71-1426. 99-71-1426. Em Caxias do Sul, no bairro Lourdes, sumiu a Prince. Grande Yorkshire. Não tem Prince. Cor, não tem nada? Não, Yorkshire, né? Quem passou foi a Denise do rede social à noite aqui, que há pouco recebeu uma ligação exatamente dessa circunstância, pediu para que eu falasse aqui. Ah, caros pretinhos, sou ouvinte de vocês há muito tempo, ouço vocês vindo do trabalho no meu celular, no busão, rindo alto às vezes, pois como for, né, a gente não tem noção. Quando alguém me olha, eu já vou dizendo, é pretinho básico. E se ainda não sabem, eu ensino a sintonizar a Atlântida. No outro dia, vejo os mesmos ouvindo e fazendo sinal de positivo. Gostei dessa menina. É uma menina? Fico satisfeito, tá? É uma menina, gostei dela. Pois evangelizei mais um. Aqui vão algumas coisas que a gente tem que ver e ouvir no ônibus de manhã cedo, 6 horas. Bah. Alguém cortando unha do seu lado. Barbaridade. Não corte unha no ônibus, né, cara? As unhas voando ali, né? Maruca. O comprador dando aquele bico, né, cara? Dando uma olhadinha. Né? Um outro com cotonete limpando o ouvido. Ah, um outro ali na frente tirando o tatu. Bah, o Potter. O outro que coloca o celular no colo bem alto com o programa sanguinário e acha que tá abafando. Mulheres falando mal das colegas no trabalho ou dos maridos. É o que mais tem. Bom, cara, Cerrero, isso, né? É só um pouco do que os pobres passam no caminho do trabalho todos os dias. Adoro o Almir e mando um gaúcho pro meu patrão, o Jansson. E eu posso ficar tranquilo para os meus filhos e meu marido. Aqui em Joinville, tá todo mundo ouvindo o PB. Aí o Mano Menezes fazendo a escalação daquela propaganda de cerveja. O Mano Menezes fazendo a escalação. Fulano, Jan, seu Mars, gordo. Lembro PB das 18, Julita Camers Pinto. Beijo, Julita. Por falar nisso, o Mano Menezes mandou uma brincadeira em cima daquele comercial da cerveja aquela. O Mano Menezes mandou uma brincadeira pra gente aqui também. Não ouvi, primeira vez que eu vou ouvir, vamos ouvir junto no ar aqui pra ver o que ele mandou aqui. Vai, mano. Vamos ver aqui. Vai, os convocados do PB hoje são Geiso, Nego Velho e Rodaica. Vamos ver se tem outro. Os convocados do PB hoje são Almir, Doutor Alceu e Na Ponto Pause. Valeu a convocação, hein, mano? Os convocados do PB hoje são Cid, Betânia na zaga e o gringo Dali. Muito bom, cara. Tem mais uma aqui, vamos ver. A gente pode até discordar da marca da bebida, mas a rádio é Atlântida. Que maravilha. Vai, Girina. Rapaziada do PB, sou ouvinte de vocês há bastante tempo e me divirto com o humor escrachado dessa turma. Turma boa. Supimpa. Sou pelotense. Outro dia ouvi uma reclamação de um rapaz, também pelotense, dizendo que não há rampas para deficientes físicos na cidade. Lembra, né? Que acho que foi o Piangers que leu. Seria legal se esse moço observasse um pouco mais a nossa cidade, a cidade onde vive, pois esses acessos estão espalhados por toda Pelotas. É importante. Talvez não em número suficiente, não em todas as calçadas, mas existem. Sei que tempo em rádio é precioso, entretanto tomei a liberdade de elencar alguns aspectos de Pelotas. Elencar? Em Pelotas nasceu Antônio Caringe. O escritor de obras, como a Estátua do Laçador. Não, escultor. Escultor de obras, como a Estátua do Laçador, próximo ao aeroporto, em Porto Alegre. O monumento ao expedicionário, no Parque Farroupilha, também em Porto Alegre. O monumento ao imigrante, em Caxias do Sul, entre outras. Nasceu também João Simões Lopes Neto. Glorioso. O maior escritor regionalista do Rio Grande do Sul. Deus o livre! Tem a 19ª Feira Nacional do Doce, de 15 de junho a 3 de julho. de 2011, vai ser agora nesse, da, mês que vem, né? É, mês que vem. Pelotas tem 3 universidades e um IF tecnológico. O que, que seria um IF? Instituto Federal. Instituto Tecnológico. Federal. Pelotas tem 3 clubes de futebol profissional. O Grêmio Atlético Farroupilha, o Sport Clube Pelotas e o Grêmio Esportivo Brasil. Pelotas também tem o maior clássico de futebol do interior, o Brapel. É verdade. Tem a Praia do Laranjal e é considerada a terra de mulher bonita. A primeira Miss Universo era pelotense. Nossa, Yolanda Pereira, em 1930. Sério? Ah, minha mãe fala muito dela. Não, teve uma Miss Brasil, se não me engano, que foi que além dessa aí foi... É. Acho que foi a Vanessa, se não me engano. Portanto, quando puderem, venham banhar-se na rica cultura pelotense. Um abraço a todos, Eduardo Duarte. Maravilhosa a cultura. Terra, olha, eu particularmente adoro a zona sul do estado do Rio Grande do Sul, em especial adoro. Pelotas e Rio Grande. Eu acho mais, porque bacana. A proximidade do Uruguai, sim, assim, é verdade. Já me atrai. Os hábitos, a arquitetura. Ah, e as ramilices eu também, acho, né? Muito legal. As ramilices. Duas cidades. Hã? Como as ramilices? As ramilices. Ah, o Vitor Ramil? Os Ramil. Ramilongas. Ramil. No caso de Pelotas. Exato. Demais. Que e aí, e aí, Alcimar? Quem é que tá aí? Pode passar mesmo. Pode passar. Quem é que tá aí? Pode passar mesmo. Olá! Aqui é Anônimo Gourmet, sempre com você. E agora, hein? HD! HD! Só que eu tô sabendo que vocês vão dar lá, o Anônimos Pinheirinho, vocês vão dar uma TV de... Uma TV HD! De 32 polegadas, Full HD, pro telespectador do programa. Full demais, HD. Hein, demais, cara? Parabéns, demais! Parabéns pela iniciativa, é sensacional. Mas eu já provei a receita de hoje. Eu não vou negar! Tá chegando o friozinho! Boa! E tá na hora de tomar, sabe o quê? O quê? Quentão! É o quentão do Anônimos Gourmet HD. Olha só os ingredientes, eu vou ficar bêbada só de ver. Bêbada. Falei, bêbada. Cuidado, hein, meu. Tu ouviu o Paulinho e a uma da tarde, aí resolveu chegar. E aí me comer. Muita gente, aliás, depois do programa da uma de hoje, abriu, pelo menos abriu uma fresta na porta do armário. Potter fez isso, detalhe. E olha os ingredientes. Uma garrafa de vinho. Pode ser dos piorzinhos mesmo. Pior de todos. Aquele velho, aqueles horríveis, docinho, chega a dar um deixar choque. A boca roxa, cara. Choque. Tá bom. Meia garrafa de cachaça. Oh. Não, bota uma. Bota uma. Bota uma inteira. Meio litro de água, eu acho que é muita água, hein, Maurício? Pra que tanta bota água? Bota menos, bota menos um. Água, menos copinho, água. Copinho, copinho. Não, água. Copo não, bota um pires de água. É enche pires, um pires ali embaixo e bota. Bota o Alexandre, bota o Alexandre, pires. Meio quilo de açúcar. Casca de duas laranjas. De duas. Cravo da Índia a gosto. Pode botar bastante, que cravo da Índia é sempre saboroso. Uma canela a gosto também. É uma canela a gosto. Um pauzinho de canela. E aí tu mete tudo numa panela grande, o açúcar, as cascas de laranja, a casquinha de limão também. Ah, é bom. O cravo e a canela e mexe. E mexe. Na hora e come. Mexe. Presta atenção que a receita é quente. Enquanto faz o quentão, não, pode tomar alguma coisa pra acompanhar? Eu sempre tomo, tanto que essa minha garrafa aqui, ó, ela já vai. Eu já levo essa. E o alambico só do meu lado, me beliscando aqui, ó, querendo o golinho também. Para. E quando o açúcar estiver derretendo, coloca a cachaça. O vinho e a água. Não bota água. Não bota água. Tira a água logo. Deixa ferver uma meia hora. Mas depois. É que a água sabe pra que serve, o Anônimo. Por quê? A água que sabe pra que é. A água é pra evaporar, entendeu? Pra evaporar. A água evapora mais rápido, eu acho. Tem que evaporar. Depois é só servir... E sabe fazer o quê? O quê? Se esquentar! Eu quero saber como é que fica esse quentão aí. Esse quentão, olha, fica demais. Fica ao quentão, sabe como é que fica esse quentão? Como é que fica o quentão? Fica uma merda! Voltaremos! Ai, meu compadre, vai, meu compadre! O Nego Velho era prefeito e vai assistir a inauguração do teatro e levou o assessor dele, que também, obviamente, era um Nego Velho. O espetáculo começou com o recital de um pianista, que era muito famoso, mas que, obviamente, ele não conhecia bosta. Tentando evitar um vexame, o político vira-se para o seu assessor, que era mais Nego Velho ainda, e perguntou: tu entende de música, querido? Um pouco. Então o que é que o cara tá tocando aí, querido? queria beber. Piano. Assim é fácil, a né? Eu sabia a música, seu merda. E aí, Porazinho? Aí a professora... Peraí, Porazinho, isso é uma piada. Piadinha, velho. Piada velha do Porã! Apoio! Pilhas pica, porque pica dura! Oba! Epa. Duas aqui dos Patrício. Aliás, tem uma marca de rádio que é Spica. Spica. Tá ligado? É S-P-I-C-A. É uma marca muito antiga. Eu acho até que é alemã a marca. É Spica. Spica. Spica dura. Spica dura. Tem coisa que não se explica. É que na verdade é de speaker. Né? Spica. Tudo bem. Spica. Aí a professora pergunta pro Jacozinho, neto do Isaac: Você vai ser oftalmologista como seu pai? Não. Vai ser dentista. Por quê? Porque as pessoas só têm duas alinhas, mas tem 32 dentinhas. Aí o Isaac tava passando pela rua quando viu a propaganda que dizia: de acordo com a sua idade será o desconto. Opa! Ao entrar na loja perguntou: é verdade o que diz da propaganda? Sim, que idade o senhor tem? Eu tenho 40 anos! Então o senhor pode comprar qualquer produto da loja e terá 40% de desconto. Quando ouviu isso, o Isaac falou pro vendedor: então daqui a 60 anos eu volto! Mais uma, só se for. Chega! Vamos classificar assim, então! É clá, classificado, tem uma coisa, uma máxima da propaganda que é a seguinte, ó, melhor propaganda que tem é o boca a boca, né? Aquela coisa espontânea, tipo, então olha só o que vai dizer este nosso ouvinte, aliás, esta nossa ouvinte. Sabe que o meu produto é só no boca a boca, né? Boca a gente vai. Olha aqui, ó, venho recorrer novamente ao serviço dos classificados do Pretinho. Anteriormente anunciei um freezer e vendi em menos de 2 semanas. Fiquei muito feliz. Agora gostaria de vender minha máquina de lavar roupas. Quer vender a casa, né? De repente ela tá fugindo de casa e vendendo as coisas antes. Sou uma Consul 6 quilos no modelo Jasmine, usada por 4 meses. Maravilhosa. Veio a foto junto, né, Amaral? Tu viu a máquina? Vi. É o bicho? É, tranquilo. No valor de R$400. Uma nova custa 600. Interessados, entrem em contato com Vendo Máquina de Lavar @gmail.com. Beijos da Patrícia França. Como é o Patrícia França, aquela atriz, né? Patrícia França, moreninha. Não deve ser. Não, cara, tem muita gente com nome de atriz e nome de ator e tal, mas não. É verdade. Essa aí chama ali, homônimo. Homônimo. Peraí que eu tenho que anotar. Tá. Homônimo. É com H. Não tem nada a ver com homossexual isso aí, homônimo. Não tem. Nem com homoafetivo. Também. Se o cara disser que é homônimo, teu nada. Não te preocupa. Então tá. O que tu queria saber, Amaral? O e-mail aí pra comprar. Vendo máquina de lavar, @gmail.com. Bacana. Tô vendendo o Sandero da mamãe. Não vende, cara. Ano e modelo 2009, prata, todas as revisões realizadas na concessionária, estou pedindo somente 23 mil. Motivo, a grana apertou e eu tô dando esse presente pra ela, ou seja, ajudando mamãe, ela merece. Mandou aqui o contato Wagner Walker. W-A-L-K-E-R. Claro. Wagner Walker. Caminhante. Wagner Walker, é o Gmail, é o caminhante. @gmail.com. É isso aí, mano. Certo? Legal, hein? Muito bem. Quer vender alguma coisa aí, pause? Eu tenho bastante coisa pra vender. Mariola, puxa-puxa. Tudo. Tenho mandolate. Mandolate do Magnata agora com amendoim. Mistura com amendoim. E fica uma loucura, pô. Magnata. Então tá bem, vamos pro show do intervalo. Voltamos em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântida. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida, 24 minutos para 7. Estamos com o Big, a telefonia Big da Minera Moda está nas ruas. Doutor Alceu, tudo bem? Todo tempo, doutor Pepe. Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola nas costas. Manda aí, doutor Alceu. Doutor Peter, todo mundo indo pra ressacada, doutor Peter. Vamos, Avaí. Ouvindo o Pretinho e torcendo pelo Avaí. Valeu. Hoje tem o Abaí Copaco. O Abaí não precisa nem tomar gol pra ir pra final. Doutor... Grande abraço, Abaí. Doutor Bandorim, quem é que ganha? Eu acho que vai dar Abaí, com tranquilidade. É uma equipe que tá melhor formada, tá tranquila. O Vasco da Gama não vem com aquela pressão pra cima do Abaí. Então, tô muito feliz. Tá muito feliz por quê, ó? Tá aí, né? Meu time do coração. Ah, tá. Ah, bom. Vai ter que puxar saco, já, né? Já botei todos os discos dos engenheiros também, engenheiros do Havaí, né? Hoje boa, é tudo. Boa, tem que pegar boa, e chamar a pressão. Tá certo. E a polícia prendeu os cambistas lá, doutor Peter. Ah, mas eu vou dizer uma coisa, eram doutor. Eram 10 cambistas de 1.000 pila no bolso. Mil pila? Tá bom, hein? É mais uns ingressos nas duas partidas. Não é uma prática bem vista, não pode. Cambista não pode. Não pode cambiar. Já estão dois. Chilindró! Chilindró! Brincadeira! Então, baixadinho. Botei o guri pra vender lá umas paradas lá no jogo do Havaí. É por isso que não vem o Paulinho? Ninguém falou com o meu guri. O Pauzão não tá aí? O Pauzão não tá aí também? Eu tô sempre aqui, só no controle. Só no controle de qualidade. Pauzão. Tá bom, Magnata. Pô, ninguém sabe teu nome. É a família Pause, né? Pauzinho tá de chamão, né? Sou patriarca. É o patriarca, o Pauzão. O Pauzinho foi vender uns ingressos lá no jogo do Havaí. Tô preocupado, mas. Como Magnata. Se fosse o Bob Marley. Ah! E o Pauzinho é o Zig. Não, eu sou o Zig. Mas fez muito filho, né, Magnata? E o Pauzinho é o Demian. Tu fez muito Demian. Filho, Magnata. Pô, brincadeira. E a pipa teve na serra quem? Hoje. A pipa. Teve na serra hoje, doutor Pedro. Pra inspecionar os estádios. A Pipa participou do programa nacional, né? Não, é a essa, Pipa, véio. O Vanzolin. É a Pipa. FIFA. Ah, bombas, o cara faz. Vai pensionar lá o estádio desportivo. Eles se atrasaram no trânsito. Vai, que dele. É pra ir acostumando já. Demoraram uma hora e meia a mais pra chegar em Bento. Que dureza, velho. Os caras já parou aí. É. Aí pica uma seleção em Bento e vem jogar em Porto Alegre. Mas aqui na BR-116. Exatamente. Atenção, vamos começar o jogo com apenas uma equipe. Mesmo que seja na arena o jogo pra equipe de Baixa Serra, não vai dar. BR igual. Era isso, doutor Pepe. Tá bom, doutor Alceu. Muito obrigado aí, doutor Alceu, pela sua participação. Cara, a gente falou no pretinho de hoje sobre cremação. Aí o nosso ouvinte mandou aqui pra nos esclarecer as dúvidas, não, cara. Não perguntou nada, né, Magnata? Me chamo... Não perguntou nada, podia ter esclarecido as tuas dúvidas. Trabalha até com cremação. Eu tô trabalhando com tudo, sabe que eu sou músico. Qualquer coisa que tenha fogo, cara, o Pause, deixa eu ler aqui deixa eu explicar pros caras por que eu trabalho com cremação, porque eu já tive... quieto que o homem quer falar. É sério. Eu já tive bons momentos aqui, já tive o Central Reggae aqui na Atlântida, já toquei no planeta, agora eu sou um cara decadente, ninguém me dá mais oportunidade, tô trabalhando com tudo quanto é negócio, até cremação. Tu abusou do negócio. Tá queimado. Olha só o nosso parceiro aqui, o nosso ouvinte, ele é assessor da direção. Como é que é? Me chamo Matheus Formolo e sou assessor da direção do grupo L Formolo, proprietário do crematório de Caxias do Sul. Então, conforme solicitação da Rodaica, seguem aqui os esclarecimentos. Os corpos submetidos à cremação são cremados dentro da mesma urna adquirida para as últimas homenagens. Normalmente, a empresa funerária lhe apresentará opções já voltadas para a cremação. Urnas sem metais, sem verniz e sem plásticos na parte interna. As urnas caixões. São caixões, exatamente. Ao final do processo de cremação, as cinzas que são devolvidas para a família são, sim, misturadas com as cinzas restantes da urna funerária. Na madeira. Do caixão, exato. Porém, devido à alta temperatura que esta madeira é submetida, o volume final do caixão aproxima-se de 0,5% do volume inicial. Caramba. Ou seja, um caixão de 20 quilos no final apresentará em torno de 10 gramas. Em cinza, sim, né? Transformado sim. Já. Pouquíssimo, diz ele aqui. Algumas madeiras maciças, como a cerejeira e o mogno, apresentam um resultado final maior. Zacarias, em que caixão, tipo de caixão tu foi enterrado? Eu fui de mármore. Caixão de mármore. Bem pesadinho. Bem pesado, Zaca. Bem pesado. E tu, Clô, tu foi enterrado em qual, Clô? Olha, meu amor, de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Não é isso. Não, o tipo do caixão. De cerejeira. Madeira nobre, não é? Que bom. Bagaceiro. Portanto, o volume entre 2 quilos e 4 quilos entregues aos familiares no final da cremação compreende aos ossos no seu menor volume. Eles estão transformados em cinzas porque de fato são processados após a retirada do forno, que nesta ocasião apresentam-se como fragmentos de ossos. Este assunto agradável termina aqui. Muito obrigado, Matheus Fórmulo, do grupo L Fórmulo de Caxias do Sul. Muito obrigado pela audiência. Vou trocar pra Fórnulo, né? Fica aí a dica, né? Fórmulo. Com todo respeito, né, cara? Pô, com todo respeito. Elas fazem um trabalho de amparo às famílias. Sim, sim. Isso aqui é brincadeira. Perde o amigo, mas não perde a piada. Se perder o amigo, crema também. Lembrando do nego velho Bebum, que foi no crematório lá da sogra dele. Pediu a palavra. Alguém manda, velho. Ia pedir um aplauso pros assadores. Salva de palmas. Vamos virar aí, Mr. P. Então, vamos ligar. Cristiano Manuel. Cristiano Manualdo explica um lance do jogo de futebol para o seu amigo. Ora, pois, meu amigo Joaquim, tinha que ver, na hora de cobrar o pênalti, o goleiro me dizia, tentando me enganar e achando que eu iria atrás da conversa fiada dele. Ele dizia para mim, se chutar na esquerda, eu pego. Vitor Style. Se chutar na direita, eu pego. Exatamente como este arqueiro que está a te referir, meu caro Alexandre Pedro Marqueiro do Grêmio. Guarda-metas. E ela ainda dizia, guarda-metas, como queira. Se chutar no meio, eu também pego. E o que você fez, perguntou para mim, então, Joaquim. Eu disse, ora, pois, mas é claro que eu estou para fora. É! Joaquim, eu vou chamar o Joaquim para chamar mais um? É. Não, mais uma piada. Mais uma história tua, Cristiano. Ah, mais uma história. Não é outro por mês, não. É mais um mesmo. É, pois não. Ah, tenho. Quando o Cristiano Manuel, que sou eu, estava ali para ser examinado com o doutor, ele olhou para mim e pediu para que eu tirasse a roupa. E eu diante do doutor, tirei a roupa. Quando ele olhou a minha cueca que já... Ele viu que minha cueca estava toda cagada. E ele me perguntou, mas há quanto tempo estás com esta cueca assim neste estado? Eu disse, 2 meses. Como assim? Sim, foi o que ele disse, mas como assim? Eu disse, assim. E ele disse, mas tem que trocar. E eu disse, mas não tem com quem trocar. Nojento. Obrigado, Manuel. Obrigado pela tua brilhante participação, sempre inteligente aqui no Pretinho. Uma boa noite. Fala, KG. Olha só, o Jean Brown aqui tá mandando uma história que vai fazer o Pi perder o medo do avião. Olha. Aliás, nós estamos indo... Neste sábado, Camboriú, né? Estaremos indo a Balneário Camboriú, a gente vai tocar no Rancho Marias, na Loucura Universitária. Olha o que sugere o nome da festa. Loucura Universitária com a balada do Pretinho, nesse sábado com o Pretinho Básico, o Grupo Sem Abuso e Banda S.A. No meu tempo, loucura universitária era realmente uma loucura. Hoje é menos. Ainda bem que eu parei de estudar. Enfim, essa é pro Pi perder o medo de avião. Linhas aéreas do Almir. Nossa. Mandei um abraço pra minha noiva Gila. Valeu, Jean. A Gila! No aeroporto, o pessoal tava na sala de embarque aguardando a chamada, quando aparece o copiloto, todo uniformizado, de óculos escuros e bengala, tateando pelo caminho. A atendente da companhia o encaminha até o avião e assim que volta explica que, apesar dele ser cego, é o melhor copiloto da companhia. Tá ótimo. Alguns minutos depois chegou outro funcionário, também uniformizado, de óculos escuros, de bengala e amparado por 2 aeromoças. O atendente mais uma vez informa que, apesar de cego, o melhor piloto da empresa é aquele. E tanto ele quanto o copiloto fazem a melhor dupla da companhia. Imagina o silêncio no saguão na chegada. Todos os passageiros embarcam no avião preocupados com o piloto. O comandante avisa que o avião vai levantar. Atenção, população bavará para o avião vai levantar. Não. Atenção, população bavará para o avião. Atenção, população pouso autorizada. Aquele radinho, a parte mais importante, a gente nunca ouve. E o avião vai. Arranca, cada vez com maior velocidade. Todos os passageiros se olham. Medo da situação. Tensos. O avião vai aumentando a velocidade. pista tá quase acabando e nada do avião sair do chão. Todos começam a ficar preocupados, o avião correndo e a pista acabando. Levanta essa merda! O desespero toma conta! Aí a... Nesse exato momento, o avião decola. Ganhando o céu. E subindo suavemente rumo ao horizonte. Nesse instante, o piloto ceguinho olha pro copiloto ceguinho e diz: putz, no dia em que o pessoal não gritar, a gente está ferrado. Cara, me dá um ruim ouvir isso, cara. Vocês estão acompanhando as investigações lá do caso do voo da Air France, cara? Mas baixa a prisão, pessoal. Eu já tenho medo de avião. O cara não tava na cabine, o piloto não tava na cabine, cara. Tava só o copiloto. Só um pouquinho. O cara que mandou é de Camboriú. Eu já me borro da situação. Nós estamos há 2 dias de uma viagem. Falamos agora pouco de cremação. Não quer dizer nada. E olha de onde é que o cara é, ó. Jean, de Balneário Camboriú, valeu! Quero dizer, Pi, pra ti que vai ter muita gente pra tu segurar a mão no avião. Segura na mão de Deus todos, e vai. Estaremos todos. Um enjoo, cara. Um enjoo, eu vou tomar 32 Dramin. Não vai fazer a festa, Pi. Não, me levam. Pi, daqui ali é meia horinha, Pi. Eu sou meio marionete, me leva. Tio... Vai segurando os bracinhos. Um tio meu lá de Alegrete viajando uma vez de avião e aí ele apavorado. Começou daquela turbulência, assim, aí uma senhora do lado dele com uma ar de freira, assim, disse: o senhor pode ficar calmo, que quando não é a hora, não é a hora. Ah, aí daquele silêncio ele olha: será que não é a hora de nenhum desses que tá aqui dentro? Esse é o problema do coletivo, né, cara? É a hora de um ali e tal. Vocês são mais ou menos que nem eu, de ficar analisando as pessoas e ficar pensando: bah, mas esse aqui tem cara de quem? De nuvem. Que vai morrer. Tem cara de nuvem. Não, claro que não. Mas cara, olha, não, cara. Mas claro doente. Que não, cara. Isso não, tá é uma loucura da tua cabeça. É um absurdo, cara. Aí chega aquele estudo, Pi. Chega aquele cara de olheiro. Assim, o cara com uma olheira. Não, Pi, tá louco. Aí ele não embarca. O cartão de preto. Maurício tem que indicar o teu psiquiatra pro Mr. Pica, cara. Boa. Como disse o Maurício, eu não tô louco! O pior, eu passei, não sei se vocês já passaram pra situação, eu já viajei no avião onde tinha um caixão. Com uma pessoa dentro. Eu vou embora. Não, peraí, Pi, vem cá, é sério. É sério, tinha que trazer um corpo, tinha que trazer um corpo de São Paulo pra Pelotas. E veio no voo regular, doméstico, de São Paulo pra Porto Alegre. Que loucura. E aí o corpo iria de Porto Alegre a Pelotas ainda de carro. E aí o pessoal cantava no avião, tá lá. É natural. Estendido no chão. Natural. Nós já devemos ter voado algumas vezes com essa situação. É verdade. Claro, sabia. Mas pedindo uma água pro cara foi a primeira vez. Abriu a tela, vê uma água pra mim. Alguém quer alguma coisa pra beber? Quem é que tá aí? Sou eu! Falando de morte, né? Falando de acidente, tô aqui. Olha só, o Matheus Ferraz mandou umas charadinhas pra nós. Vamos lá, diz ele que é produção de Didi. Falou que é do Didi. O que o cavalo foi fazer no orelhão? Passar um trote. O que é o sujeito da frase proibido estacionar? É um barbeiro. Ordinário sem vergonha. Qual barbeiro. O sujeito da frase proibido estacionar? Barbeiro. Sujeito a guincho. Mais uma. Peraí, gente. Ah, sim. É que eu tomei ceguinho hoje. Por que o pezinho de laranja não falava? Como é? Por que o pezinho de laranja não falava? Era mudinha. Era mudinha ainda. Mais uma de mudinha. O que é uma mudinha que só sai de casa depois que escurece? É o plantão. É a calada da noite. Aí falou de... Ok, confesso. Essa é a minha ideia. Mas a última foi do Didi. A última foi do Didi. A do sujeito aguicho, né? É. A última da calada da noite. Você gostou? Eu gostei. Eu também gostei. Gostei, Zaca. Tira a peruca, Zaca. Dobra. Olha, Zaca. Por que não pode dobrar? Não, porque a gente vai reaproveitar depois. Tá bom. Vai daí, nego velho. O governador candidato à reeleição tava no seu escritório quando a secretária avisou: governador! Sim. Tem um eleitor cego aí fora querendo lhe ver. Mas aí já é demais. Diz a ele que eu ainda não tô fazendo milagres. Mais um. São Pedro estava na porta do céu recebendo os recém-mortos. Ah, de novo? Isso assim, de novo. Olha, cara. Barbaridade. Profissão. Recorrente. Primeira pergunta. Profissão. Mecânico. Siga aquela senhora de branco. Próximo. Advogado. Siga aquela senhora de amarelo ali, por favor. Próximo. Médico. A fornecedora é porta dos fundos. Olha, deixa eu deixar uma frase antes da piada, uma frase pra pessoa pensar. Pensa. Antes da piada, a piada que vem aí, né? Vamos pensar. É piada, é uma piada, piada velha. Né? Saca a frase que nos manda o ouvinte Léo Carnim, que migrou. É um Léozinho. Léo Carnim migrou. Faz tempo. A estupidez é infinitamente mais interessante que a inteligência. Pois a estupidez não tem limites. Baita frase! Baita frase! Que é isso, hein? Pela mãe do guarda. Que legal. Vai, Porazinha, é piada? Aí o chinesinho. Para aí, Porã. É piada. Piada velha do Porã! Não, peraí. Não, vamos fazer a vinhetinha certinha, né? Todo mundo prestando atenção. Faz direitinho, galera. É a piada velha. É uma piada, eu é uma errei, piada. Eu errei a piada. O que é, Porã? É uma piada. Piada velha do Porã! Apoio! Sorvete do Loreta! Duas bolas da sua casquinha! Olha aí, voltou. Voltou. O chinês entra num bar da moda em Nova York quando vê o Steven Spielberg. E aí diz pro Steven Spielberg: gostaria de conhecê-lo. O Spielberg dá uma porrada naquelas na cara do chinês. E o chinês diz: ei, por que você fez isso? Ah, vocês japoneses mataram meu avô quando bombardearam Pearl Harbor. Mas eu não sou japonês, eu sou chinês, caramba. Ah, chineses, tailandeses, japoneses, pra mim é tudo a mesma merda. Que isso? Aí o Spielberg pega, vai se sentar, quando o chinês chega por trás dele, enfia um tapaço na orelha. Daquele de fazer o cara ficar tonto na cadeira, né? E aí o Spielberg: ah, então, pra que isso? Imbecil, idiota, minha avó estava na Titanic, seu filho da puta. Que isso, cara? É proibido. Ah, mas não fui. Que isso, Porã? Atenção no comportamento. Patriquinho, Patriquinho. Mas não. Ei, Patriquinho. Mas não fui eu que afundei o Titanic. Foi o Iceberg. Iceberg, Gutenberg, Spielberg, pra mim é tudo a mesma merda. O melhor é o Patrick, é o Patrick. Mas do nada tem o Patrick. Bob Esponja, cara. Que maravilha, mas foi demais essa aí, por assim. Cara, pena que se perdeu na curva. Ah, que coisa, uma pena. Lembrando que hoje à noite tem Juliano Barreto com Canto Prometido no Teatro São Pedro. Hoje no Teatro São Pedro, cara. Teatro São Pedro. Participação do Ed Mota, Serginho Moá e Paulinho Fagundes. Ah, não, só morrer. A pergunta não é onde, meu compadre, é que hora? 9 horas. No Teatro São Pedro. O Ed Mota. Ed Mota tá fazendo a participação, é convidado especial do Juliano Barreto aí. Ele vai ficar tomando vinho? Hã? Não sei, provavelmente. Vinho, né? Ele é enólogo. Né? Ele é enólogo. Conhecedor. Ed Mota é uma criatura admirável. Sério? Maravilhoso. Ele é profissional mesmo. Ele é enólogo. Sério, um cara. Além do profissional do Gogó, né? Um baita cara pra conversar. O Ed Mota é o chato do vinho, né? Canta muito. E tá hoje fazendo a participação nesse baita espetáculo aí do Juliano Barreto, 21 horas no Teatro São Pedro. Dois prêmios açorianos de música popular brasileira. Canta muito. Vale a pena conferir. Um bandaço. É filho do Barretinho? Ele é neto. Ele é neto do Barretão, juiz do futebol. José Luiz Barreto. Para! Grande Barreto. Barreto. Barreto é muito legal. Quem tá aí? Quem me chamou? Gente, de uma frase. Não vai participar hoje do Juliano Barreto? Não vou. Vai lá. Eu acho que eu vou chegar, então. Claro, chega lá e canta. Vou chegar e cantar aquela... Tô com saudade de tu, meu desejo. Saudade de quê? Tô com saudade do beijo do mel. Isso. Tu tá com saudade de quê, Betânia? Teu olhar carinhoso. Betânia, faz um espetáculo. O Ed Mota no canto do palco, tomando, bebendo vinho e tu declamando. Eu declamando. Faz um vídeo. Faz um vídeo. Vou fazer, aproveitar e filmar o vídeo de ontem que ficou uma merda. Agora pegou. O que tu vai fazer, Betânia? Aprendi. Só um pouquinho. O Neto tá falando telefone. Deixa o Neto com o ponto. Tá bom, mandar um abraço pra Paulinho Fagundes. Não falou o nome dele. Não, falei. Vai, Betânia, mano. Aprendi que não posso exigir. Vocês não vão prestar atenção. Olha, tá prestando mala. Aprendi que não posso exigir o amor de ninguém. Não pode. Posso apenas dar boas razões para que gostem de mim e ter paciência para que a vida faça o resto. Tá descabelada, hein, Maria do Rio? William Shakespeare. É mesmo? William Shakespeare. Esse louco era William Shakespeare. Ô, Betânia, tu podia falar isso aí cantando, entendeu? Botar uma melodia. Eu tô em dúvida se eu gostei ou não gostei. Eu prefiro quando vem o Caetano aqui que me chama de lindo. Ele era ou não era, afinal, cara, o William Shakespeare? Mas... William Shakespeare? Baitola? Ele sabia, né? Ele era William Shakespeare, costureira ruim. Sempre com o botão frouxo. A Betânia já se ganhou. Canta, Betânia. Não, agora deu, agora é o Cid. Não, cara, eu tenho compromisso com o Cid Moreira, meu amigo Cid Moreira. Dá um tapinha aí, Cid Moreira. Mas finalmente. Aê, Cid Moreira. Como está? Ah, mas tudo você bem, bate querido? Forte. Já saiu com a Betânia, Cid Moreira. Já saiu com a Betânia. Saímos algumas vezes. Já saímos. E aí, que tal? É um bagulhinho, seu roubo. É o bichinho da Goiaba. Muito. Eu imagino o garrão da Betânia. De rosto é feia, né? É, mas você... Tem cabelinho no sovaco? Sempre de ela é peluda por todo o corpo. Mas eu tracei igual. Eu estou tímido. É claro. Cidão, 2 minutos para a voz do Brasil, Cidão. Finalmente. Aliás, uma notícia, vai flexibilizar finalmente o horário da voz do Brasil assim que Congresso e Senado resolverem trabalhar em cima do assunto. Flexibiliza. E aí eu vou apresentar o Jornal da Atlântida das 7 às 8, é isso? Não sabemos ainda. Tá certo, Cid, né? Estou na expectativa. Mas é uma boa ideia, Cidão. Até porque... Jornal Fantástico da Atlântida. Boa! Que tal, gostou? Boa! Ok, vou ficar esperando. Muito bom, Cid Moreira. Faz o salmo aí, Cid. É, tem salminho aí, Cidão? Tem salmos. Basta vocês ficarem em silêncio que eu vou fazer estes salmos, que há muito tempo não venho fazendo aqui. As pessoas que tu fica estão tipo apagaiando, perdendo tempo, abrindo outras janelas que não consegue assim. Fechar, né? Mas que merda, você que não isso, me deixa Cid? Fazer. Por favor. Parei. Eu que te chamei. Ó, aqui, eu. O castelhão já tá dormindo. Bem que se quis. Depois de tudo... Ainda ser feliz. Cid Moreira, lamento te interromper, Cid Moreira. Lamento interromper. Vem aí a voz do Brasil. Para quem fica escutando Atlântida pela internet, tem o Discorama, mais uma horinha sem intervalos comerciais, curtindo o melhor dos 70, 80 e 90. Muito obrigado pela sua audiência. Voltaremos amanhã à 1 da tarde. Tchau, boa noite. Vamos, Bahia! Tem que ir embora mesmo, porra. Que isso, Cidão? Não terminou aí, tá vendo? Cidão, vai, Cid.